Rodrigo, e este é o vosso Contos da Contar. Estão preparados para as novas aventuras que aí vêm? Eu estou. Então, vamos! Logo todo contente começa a fazer au-au. Ai, não pode ser contigo que de noite vais ladrar. Foi-se embora triste o cão e ficou ela a cantar. Quem quer casar com a carochinha, que é muito rica, além disso é bonitinha. Quem quer casar com a carochinha, que é muito rica, além disso é bonitinha. Foi com emoção, mas com uma voz tão forte que até faz aflição. Ai, não pode ser contigo, já me estás a assustar. Foi-se embora triste o boi e ficou ela a cantar. Quem quer casar com a carochinha, que é muito rica, além disso é bonitinha. Quem quer casar com a carochinha, que é muito rica, é bonitinha. Quero eu, diz o gato com emoção. Vivo num grande jardim, faço o miau até mais não. Ai, não pode ser contigo, pois ratinhos vais caçar. Foi-se embora triste o gato e ficou ela a cantar. Quem quer casar com a carochinha, que é muito rica, além disso é bonitinha. Que é muito rica, além disso é bonitinha. Quero eu, diz o rato com emoção. Gosto muito de brincar e o meu nome é João Ratão. Ah, já pode ser contigo e já me quero casar. E é tão muito feliz, não vou ter de te cantar. Quem quer casar com a carochinha, que é muito rica, além disso é bonitinha. Que é muito rica, além disso é bonitinha. Ai. Olá! Estão bons? Se querem saber, eu não estou assim tão bem. Não sei dos meus amigos. Vocês sabem quem são os meus amigos? Não? Então eu vou-vos explicar. É a Rita, a borboleta. Esvoaça por tudo quanto é lado. Anda sempre à procura de alguma coisa. Mas encontra, ela é muito perspicaz. O Tomás, o gafanhoto. Tem a mania que é espertalhão. Mas é tão meu amigo, gosto tanto dele. E o Sebastião, que é um minhoco. Tem medo de tudo e de todos. Acho que até da própria sombra. Mas é tão querido. Não sei mesmo onde é que eles estão. Bem, vou varrer um bocadinho. Pode ser que, entretanto, eles cheguem, não é? É o Tomás! Tomás! Tomás! Tomás! Oh, Tomás! Tomás! Olá, carochinha! Não te tinha visto. Olha que novidade. Não me viste a mim, nem viste ninguém. Bem, tantos amigos! Estão bons! Ana, carochinha! Tantos amigos! Não acho normal. Eles vieram aqui para brincar connosco. E só cá estou eu. O Sebastião. A Rita. Onde é que eles estão? Não os viste? Se os tivesse visto, não te estava a perguntar, não achas? Não, não consigo achar. Já estou mesmo a ficar irritada. Onde é que será que ele se meteu? Eu não te perguntei se não encontras aquilo que tu procuras. Perguntei-te se não achavas que eu tinha razão naquilo que te estava a dizer. Percebeste? Não. Ai, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva! Mas afinal, o que é que tu tanto procuras? Durante a guerra, Londres estava sendo bombardeada e o governo mandou as crianças para cidades distantes. Os irmãos Carolina, Carlos e Paulo foram enviados para a casa da senhorita Price. Se a senhorita nos der licença, podemos subir para o nosso quarto? Claro, podem ir deitar-se. Da janela do quarto, Paulo, o menino menor, vê algo esquisito e chama os irmãos. Carolina, Carlos, depressa, venha ver uma coisa. É a senhorita Price! Voando numa vassoura. Mas então ela é uma bruxa. No dia seguinte, as crianças abrem o jogo. Nós sabemos que a senhorita é uma bruxa. Sou apenas aprendiz e recebo lições por correspondência. Mas tive uma notícia muito ruim. O curso foi interrompido. Então a senhorita não vai mais poder ser bruxa? Eu tenho um motivo muito especial para fazer este curso até o fim. Acho que vamos ter que ir a Londres. Eu preciso de um objeto que se possa girar para ele nos levar a Londres. Será que serve a bola do pé da cama que eu desparafusei? Serve, sim. Agora é só embruxá-la com o encanto viajador. Assim. Eleboro e me membro na pelo. Aluto, vagalume ou apelo. Essa bola vai nos levar a Londres? Pode nos levar a qualquer lugar. Tome-a, Paulo, e a coloque na cama. Agora, mande-a levar-nos à escola de bruxaria do professor Emílio Brown, em Londres. Eu não acredito. Quem ouvir dizer que a coisa certa é não crer no que imaginou, eu só direi que nada vai. Se o sonho não mudar você, e a vida vai ficar mais linda, vai ser igual ao que sonhou. Paulo dá as instruções e gira a bola mágica e a cama sai voando. De fato, chegam a Londres. E a senhorita Price fica muito desapontada em ver que o professor Emílio Brown é um mágico de rua que faz truques para distrair as pessoas. Sou sua aluna e exijo a última lição. Sinto muito, mas a escola está fechada e não devolvemos dinheiro. Filigria, bugi, pirigri, pirigi. Ele virou um coelho. E vai ficar coelho para sempre. O efeito tem pouca duração. De fato, o professor Emílio Brown logo volta a ser quem era. Mas fica espantado com os poderes de sua aluna, pois ele mesmo acha que só ensina tolices que tirou de um livro velho. A senhorita Price faz questão que ele mostre o livro e vão voando na cama até a casa do professor. E o livro da bruxaria, de onde tirou as suas lições, está aqui? Claro. Mas por que todo esse interesse pela última lição? Não se lembra? A última aula era sobre locomoção substitutiva, ou seja, a arte pela qual os objetos adquirem força vital própria. E justamente é esse o poder que eu preciso. Pode-se perguntar para quê? Eu preciso desse encantamento para dar vida aos uniformes e enviá-los para a guerra em vez dos soldados. Aqui está o livro de onde tirei minhas aulas. Ah, mas faltam as páginas onde deviam estar as palavras sobre locomoção substitutiva. Por isso não pude enviar a última lição. Olha este livro que eu encontrei, senhorita Price. Deixa eu ver, Paulo. É um livro com figuras de animais vestidos como gente e se chama Ilha de Nabombo. Isso é livro para crianças e não de magia. E onde vamos encontrar as páginas que faltam no livro de bruxaria? Talvez nas livrarias de Porto Belo Road. Lá se encontra qualquer coisa. É claro que se lá tudo se encontra, também encontram as páginas perdidas, mas não as palavras mágicas. O livro diz apenas que elas estão gravadas num diamante usado pelo rei da Ilha de Nabombo. Paulo lembra. Ilha de Nabombo é o nome daquele livro que o professor disse ser para crianças. Está bem, Paulo. O professor talvez tenha se enganado. Mas nós precisamos ir até a Ilha de Nabombo. Subam todos na cama e voemos para lá. Quase chegam à ilha. mas em vez de descerem em terra, caem no mar. Ah, caímos dentro d'água. Reparem, os peixes estão dançando. Vamos dançar também, senhorita Price. Como é agradável dançar dentro d'água. É como se a gente nadasse ao mesmo tempo. Balanço bom, balanço bom, é o balanço que um dia eu conheci. Que prazer nadar como um siri. Ver corais que antes nunca vi nadar. Socorro, senhorita Price! Estamos sendo fisgados por um anzol! Na praia, quem os fisgou com um anzol foi um urso, que ao vê-los resmunga. Oh, que pena! São gente! Tenho que jogá-los na água outra vez! Nada disso! Viemos de longe para conhecer a ilha de Nabongo e queremos ver o rei. O rei não gosta de gente. E além disso, ele está muito nervoso, porque vai começar uma partida de futebol entre azuis e amarelos e falta o juiz. Você pode ser difícil. Eu? Está bem. O urso os leva até o rei, que urra. Gente, em minha ilha! Jogue-os na lagoa! Desculpe, majestade, mas posso servir de juiz de futebol. Se você não fizer os amarelos ganhar, que é o meu time, vai se dar mal como juiz. Está bem, majestade, mas com licença. O senhor tem um diamante pendurado no pescoço que é uma beleza. É uma joia de família. E tem uma inscrição. Treguna mecoides trecorum satis din. Anotou o senhor Itapraz. Claro, Emílio. Pode ter início ao jogo. Felizmente, Emílio, como juiz, faz os amarelos ganharem. Mesmo assim, o rei urra. E agora fora daqui! Não gosto de gente! Está bem, majestade. Nós já vamos embora. Sobem na cama, Paulo gira a maçaneta e voltam para a casa da senhorita Price. Agora posso enviar uniformes em vez de soldados para a guerra. Logo em seguida, batem na porta. Quem será? Em todo caso, é melhor abrir a porta. Ah, um soldado inimigo! Não tenha medo, não lhe faremos mal. Este ataque é apenas para mostrar aos ingleses que podemos desembarcar quando quisermos. Transforme o loucoeiro, senhorita Price. Eu esqueci as palavras. Deixem de tolices. Vamos usar sua casa como depósito de munições. Venham comigo. Terei de mantê-los prisioneiros no Museu Histórico. Não há outro jeito senão obedecer. A senhorita Price e as crianças são encerradas no museu em meio às armaduras e armas antigas. Enquanto isso, Emílio foi até a estação e, ao verificar que o próximo trem para Londres só vai sair dentro de muitas horas, volta para a casa da senhorita Price. Então fica sabendo o que aconteceu. Com muito esforço, se transforma em coelho e entra no museu. Sou eu, senhorita Price. E por que não recorre ao encantamento que faz as coisas se moverem e derrota o inimigo? Para vencê-los, eu precisaria de armas. E todas essas armaduras e armas antigas? Treguna mecoides trecorum satis din. Bandeiras da antiga Inglaterra, armaduras, cavaleiros montados em cavalos invisíveis. É absurdo! Repare, coronel, uma bruxa voando em uma vassoura é quem comanda esse exército fantasma. Bruxas não existem, mas temos que inventar esses soldados. Coronel, não podemos fazê-los parar. As armaduras estão vazias. Retirada! Volte ao submarino! Mas antes vamos explodir as munições. Não podemos deixar nada aqui. Sim, coronel. Os inimigos, antes de retirarem-se, explodem a casa da senhorita Price. Emílio e as crianças escondidos atrás de um muro veem tudo. E também quando a senhorita Price cai da vassoura. Correm em socorro dela. Está ferida, senhorita Price. Não aconteceu nada. Seu encantamento foi notável. Os inimigos fugiram e creio que não voltarão. Consegui essa vitória com suas lições, professor. Nada disso. Já lhe expliquei. Os poderes de bruxaria são seus. Pena que sua casa foi destruída com todos os encantamentos e ingredientes mágicos. Ainda bem que pude fazer alguma coisa antes. Não vai mais ser bruxa? No dia em que fui obrigada a comer cozido de urtiga, percebi que não ia dar para a coisa. Apenas quis ajudar a Inglaterra. Pelo menos não precisaremos mais comer cozido de urtiga. Mas também acabaram-se nossas diversões por aqui. Sobrou a cama mágica e acho que ela pode servir para nos distrair bastante. Triguna, macode-se, picoro-se de si. O que se locomove, você substitui o que ficou. Intransitório, consistente, vai desintegrar, deixar de existir. Substituinte, tudo pode conseguir. Triguna, macode-se, picoro-se de si. Eu vi um sapo, um feio sapo, ali na horta, com a boca torta. Tu viste um sapo, um feio sapo, tiveste medo, ou é segredo? Eu vi um sapo encher o papo, tudo comeu, nem ofereceu. Tu viste um sapo encher o papo, e o que fazia? Eu vi um sapo encher o papo, tudo comeu, nem ofereceu. Tu viste o sapo encher o papo, e o bicharoco não te deu troco. Eu vi um sapo, um grande sapo, foi mal criado, fica zangado. Tu viste um sapo, um grande sapo, deixa lá estar, anda a brincar. Roxinha, sai daí que o estás a machucar. Ele não se está a queixar. Ela é mesmo ciumenta. Não sou ciumenta. Desde que chegaste ainda não me ligaste nenhuma. Só quero que me des atenção. Não. Não. Deixa de ser a moedinha. Eu não sou a moedinha. A Rita e o Sebastião ainda não chegaram e tu, em vez de me ajudares a procurá-los, estás preocupado com sapos que viste não sei onde. Pronto, vamos lá procurá-los. Está bem, mas onde é que achas que eles foram? Àquela altura da estrada, já éramos quatro amigos. Queríamos fazer um conjunto? Bem, queríamos ir juntos à cidade? Muito bem. Só que, à medida que a gente ia caminhando, quando começamos a falar dessa cidade, fui percebendo que os meus amigos tinham umas ideias bem esquisitas sobre o que é uma cidade. Umas ideias atrapalhadas, cada ilusão, negócio de louco. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro, e também nunca fico apertado. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca. Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade. E atenção, que o negócio está preto, restaurante na Praça do Galeto. Mas não, o sonho é meu e eu sonho que deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus. dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Deve ter alamedas verdes a cidade dos meus amores, e quem der os moradores e o prefeito e os varredores e os pintores e os vendedores fossem somente crianças. A cidade ideal de uma gata é um prato de tripa fresquinha. Tem sardinha num bonde de lata, tem alcatra no final da linha. Jumento é velho, velho e sabido, e por isso já está prevenido. A cidade é uma estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora. Atenção, que o jumento é sabido, é melhor ficar bem prevenido. E olha a gata que a tua pelica vai virar uma bela cuica. Mas não, o sonho é meu e eu sonho que deve ter alamedas verdes a cidade dos meus amores. E quem dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Deve ter alamedas verdes cidade dos meus amores, e quem der os moradores e o prefeito e os varredores e os pintores e os vendedores, as senhoras e os senhores e os guardas e os inspetores fossem somente Tchau.